manhã. Ele tá vindo, o horizonte tá nascendo, ele tá subindo. Seus raios cortam o céu, não tem chão mais lindo. Que contraste alucinante, eu tô assistindo. Passarinho abre o bico e se põe a cantar. Anuncia o dia lindo que começa a formar. Vai esquentar, vai esquentar. Eu quero ver o mar, eu quero ver o mar. Quem é do surf pega a prancha e sai pra surfar. Quem é do skate pega o seu e sai para rodar. O calor me convida e eu não vou recusar. Toda pele quer mais é poder se esquentar. Esse é o som pro verão, é o som pro calor, é a trilha do sol. Esse é pro meus irmãos tomar pelas mãos as suas princesas. E sai de brilhão, entro pé no mundão, apreciando as belezas. Esse é o som pro verão, é o som pro calor, é a trilha do sol. Trilha, trilha do sol. Mãe natureza, obrigado por suas belezas. O criador foi muito bom quando te desenhou. Tu sem beleza, ainda mais em dias de calor. Água de coco, delícia natural. Pé descalço na areia, quentinha do litoral. Copacabana, Botucangá, Guarujá, Ubatuba, Ipanema, sensacional. No norte e no nordeste é tudo fenomenal. Temperatura lá em cima, calor de 10 mil graus. Só não vale passar mal, só não vale passar mal. Tem que usar o protetor solar pra ficar legal. Esse é o som pro verão, é o som pro calor, é a trilha do sol. Essa é pro meus irmãos tomar pelas mãos as suas princesas. E sair de brilhão, meter o pé no mundo, apreciando as belezas. Esse é o som pro verão, é o som pro calor, é a trilha do sol. Não dorme, não morre e também não me abandona. Me dá vida, energia, me anime, me impulsiona. Me enche de alegria para aproveitar o dia. Sente só a brisa soprando para nos refrescar. Futebol, frescobol, voleibol, vamos jogar. Traz toda a família pra tirar onda conosco. Que o sol desse verão resplandeça no seu rosto. Esse é o som pro verão.